Sec, Lebodão, Gilmar, o teclado, fenômeno dos paredões, rapaz. Autoria de Bruna Luísa, estourada. Eu vou ligar meu paredão, mas só se não aguentar. Eu vou ligar meu paredão, mas só se não aguentar. Quando o grave bater e o médio estourar, e se a cabeça doer, saia pra não piorar. Quando o grave bater e o médio estourar, e se a cabeça doer, saia pra não piorar. E só quem aguenta fica, escuta o som do meu paredão. É o grave batendo, médio doendo, grave batendo, médio doendo, grave batendo, médio doendo. E o seu bumbum descendo, é o grave batendo, médio doendo, grave batendo, médio doendo, grave batendo, médio doendo. E o seu bumbum descendo. Eu vou ligar meu paredão, basale se não aguentar. Eu vou ligar meu paredão, basale se não aguentar. Quando o grave doer e o médio estourar, e se a cabeça doer, saia pra não piorar. Quando o grave bater e o médio estourar, e se a cabeça doer, saia pra não piorar. E só quem aguenta fica, escuta o som do meu paredão. É o grave batendo, médio doendo, grave batendo, médio doendo, grave batendo, médio doendo. E o seu bumbum descendo, é o grave batendo, médio doendo, grave batendo, médio doendo, grave batendo, médio. E o seu bumbum descendo, grave batendo, médio doendo, é o grave batendo, médio doendo, grave batendo, médio doendo. E o seu bumbum descendo, é o grave batendo, médio doendo, grave batendo, médio doendo, grave batendo, médio doendo. E o seu bumbum descendo. É Taboza e Gilmaro, né? É a mesma coisa. Cê Clebodão, Gilmaro no teclado.